a realidade, a desonestidade e a falsidade são base da sociedade. Cenário de desigualdade não é novidade, e lealdade há de ser sempre a raridade. Ar contaminado, ar viciado, infectado, corrompido, abafado, é fingido, é pesado. Fragrância citadina não evapora, ganância vem ao de cima em todo o globo a toda a hora. São poucos os que se ralam, muito menos os que falam e denunciam o podre do mundo em que todos moram. Poucos colaboram, mas os criticam, deitam-nos abaixo, mas nunca se explicam. Não consigo entender o objetivo de gente cujo único sentido é destrutivo. Espalham intrigas, trazem azares, fodem vidas, fodem lares, fodem tudo. Vi-me desta cena em miúdo, a inveja é das piores merdas do mundo. Sejam só amantes ou sejam governantes, a cobiça empurra o próximo para o fundo. Não me iludo com o que vejo ao meu redor, sei que metade é só fachada e um quarto sem interior. Nós cá vamos permanecendo no quarto que resta, denunciando neste mic aquilo que não presta. Denunciando neste mic aquilo que não presta. Denunciando neste mic aquilo que não presta. Ganância, mentira, pura realidade. Inveja, injustiça, pura realidade. Sinceridade, honestidade, é uma raridade. Junta peça a peça do que cansa na cidade. Ganância, mentira, pura realidade. Inveja, injustiça, pura realidade. Honestidade é uma raridade. Junta peça a peça do que interessa na cidade. Mergulho de cabeça neste leito de incerteza. Injustiça da sentença, decadente como a crença. Mas não pensa, marca a presença e há excelência pelas ruas da cidade. Corre rápido que a verdade esconde-se nas entranhas, não se há. Procura a chave que liberte deste mundo para outro mais correto, mais sincero, onde possa acreditar no que vejo, sentir o desejo, mais um dia viver o prazer de ver o sol nascer, acordar e absorver algo que fortaleça o meu saber. Fora de merdas, situações que me cortam as pernas. Aprisionado ao simples facto da decadência da sociedade, egoísta sem apreço. Às vezes penso, será que eu tenho o que mereço? Será justo deste peso? Cada passo, cada traço que faço, deixo parte de mim como um abraço. Neste mundo já é escasso. Neste mundo já é escasso. Neste mundo já é escasso. Ganância, mentira, pura realidade. Inveja, injustiça, pura realidade. Sinceridade, honestidade, é uma raridade. Junta peça a peça do que interessa na cidade. Ganância, mentira, pura realidade. Inveja, injustiça, pura realidade. Sinceridade, honestidade, é uma raridade. Junta peça a peça do que interessa na cidade.